Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Agora, nesse terceiro bloco do Pop Mix aqui na Rádio Sucesso FM, o Ludov será o grande destaque, já que a banda paulistana da cantora Vanessa Krongold acaba de lançar mais um disco, Miragem. Saiu apenas em LP, o que é bem curioso e que mostra aí uma tendência interessante, que eu particularmente gosto muito. E existem aí versões, né? Também para quem quiser escutar pela internet, esses caminhos aí que a internet oferece, né? O site oficial da banda linka você para os clipes, enfim. O Ludov é uma das bandas mais tradicionais da cena independente brasileira, uma das mais criativas, melodias fantásticas. O Mauro Motoc é um ótimo músico, todos eles, o Abacuque, o Paulo, o Batera, né? Enfim, e a voz da Vanessa é muito boa. E eles lançaram já ótimos álbuns, enfim. E vale sempre a gente salientar que o Ludov é uma banda que surgiu ali, meio que quando o Maybees, que era um grupo que eles tinham e que cantava em inglês, se dissolveu, e aí eles fundaram o Ludov, cantando em português, enfim. E depois se deram super bem nessa. Vamos conferir então agora algumas músicas desse disco novo, Miragem. A gente começa com O Fim da Paisagem. Universo Pop Mix. Pop Mix. sucesso Pop Mix. Pop Mix. Vocês ouviram aí 4 com o Ludov, Copo de Mar, foi essa última, antes Cidade Natal, que também tem um clipe muito legal, aliás, as duas, né? E assim como Quem Vai Cuidar da Casa, também um clipe aí muito legal, assinado pelo Abacuque Lima, guitarrista da banda, e abrimos essa sequência com O Fim da Paisagem, todas estão no disco Miragem, o novo álbum do Ludov, eles, portanto, estão lançando um disco, então nesse bloco a gente está dissecando aí, né, algumas das principais faixas desse vinil que o Ludov lançou aí muito bem, e a gente gostaria também de ressaltar que o clipe da música Quem Vai Cuidar da Casa está em destaque no Pop Mix, popmix.com.br, com uma matéria com o Ludov. Vocês podem assistir e também assistir as duas vezes em que o Ludov tocou ao vivo no Pop Mix. A primeira em Nova Friburgo, nos estúdios da TV Zoom, nos antigos estúdios da TV Zoom, em 2003, no programa de aniversário de um ano do Pop Mix, em 2003, lá atrás, e depois em 2007, em São Paulo, nos estúdios Mariposa, eles fizeram já num formato desplugado, então vocês podem assistir também essas duas participações do grupo paulistano Ludov no Pop Mix, nas suas duas versões aí que eu citei, e a gente segue olhando para o álbum novo, esse que eles estão lançando, né, o Miragem, escutando agora mais uma música aí, Congelar. Vamos lá. Vocês ouviram Congelar, mais uma com a Vanessa Krongold, sua ótima voz aí, e o Ludov, banda tradicionalíssima aí da cena indie brasileira, ludov.com.br, lá vocês têm todos os canais oficiais para conhecerem, terem acesso ao trabalho desse ótimo grupo que já lançou músicas maravilhosas também anteriormente, mas hoje a gente está olhando e acionando esse disco novo. A gente fecha esse bloco especial com o Ludov com a música Sétima Arte. Aí Ludov com a música Sétima Arte, depois do intervalo, módulo especial com Oasis e o disco Definitely Maybe, mais especificamente, que acabou de ser relançado, e Morning Glory também vem aí. Depois do intervalo, módulo especial então com os irmãos Gallagher. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.